bem? Agora aqui no Esculachou, meus queridos, vocês que estão ouvindo, é hora da gente falar de esporte, por que não? Nós também temos grandes entrevistas nesse programa e hoje nós vamos falar com ele, inclusive está até aqui do meu lado já, ele que é jogador de futebol, um dos melhores do mundo, ele também que é gay, ele que é do mar, nosso querido Gueymar. Meu querido Gueymar, vamos direto aqui para a entrevista, porque nós não temos também muito tempo aqui no nosso programa, infelizmente o tempo é curto. Você que está aqui nesse bonito programa com o seu bonito moicano. Não, o senhor é mais, bem mais bonito. Ah, que isso, Gueymar. Olha, qual que foi a sua sensação ao ser convidado para essa entrevista aqui no Esculachou? Foi uma sensação espetacular. Nossa, até falaram para mim que você estava aí comemorando. Como é que você estava comemorando, Gueymar? Comemorando com um soco no ar, com um abraço, um sorriso. É mesmo? Nossa, que legal. Olha, mas deixa eu perguntar pra você um negócio. Meu querido Neymar, falam aqui as fontes, né, desse programa, você sabe, a produção é uma coisa incrível. Ela disse que você começou a se interessar por futebol quando você ia ficar com seu namorado lá nos treinos dele, é verdade? Eu sempre ficava com ele, ia aos estádios, ia ao treinamento dele, sempre ficava brincando com a bola. E fui pegando o gosto daquilo, e foi indo, e foi passando o tempo, e hoje tô completamente apaixonado por bola e futebol. Ah, tá certo. Então você mesmo gosta, como disse, gosta de uma bola, não é? Meu querido Gueymar, é pra você uma bola só já basta, ou quantas bolas é o suficiente pra você? Seis tá bom. Nossa, mas seis? Você não acha que é muito não, Gueymar? Não, eu cheguei a ter 50 bolas dentro de casa. Nossa, meu Deus do céu, olha, eu vou te falar uma coisa. Você, mesmo sendo um rapaz habilidoso nesse sentido, você não acha que isso daí, você não percebe nada de errado, não? Percebo muito, principalmente quando tô com meus amigos. Eu vejo que assim, eu não sou um homem ainda. Ah, lógico, não, isso daí é compreensível. Então você se considera uma bichona, é isso? Não, que isso, eu... Não vem disfarçar, já falaram pra mim que você já fez brincadeira de médico na concentração da seleção, não? Não fiz não. Ah, não, você fez, não é possível. Inclusive, deixa eu até te perguntar, quantas vezes, meu querido Gueymar, você já fez troca-troca? Foram duas vezes, uma foi em 2011. Nossa, 2011 nem faz muito tempo então assim, não é, meu querido? E a segunda, quando foi? Aí a outra foi na praia. Nossa, na praia. Falam que é muito chato, né? Por causa da areia e tal, pode incomodar. Chato, mas faz bem. Sai fora, negão, só se faz bem pra você, porque eu não gosto disso daí, mas... Aí foi quando você aprendeu sua nova sexualidade. Então foi essas duas aí que eu vi, que falei, caramba, eu tô fazendo alguma coisa diferente. Mas até hoje a ficha não caiu ainda. Tá certo, meu querido Gueymar. Falando em amigos, você tinha um clima bem amistoso nas concentrações, não é? Que brincadeira você gostava de fazer com seus colegas lá? Nossa. Ah, de um ficar sacaneando o outro, indo no quarto do outro pra sacanear. Em 2010, quando o Robinho tava aqui, a gente fazia muito isso, que aquele grupo era assim. Sempre quando um deixava a porta do quarto aberta. Ah, sim, aí você ia lá e, né, já ia fazer alguma coisa com o seu colega. Quando você levava seus amigos pro hotel, quanto tempo mais ou menos, né? Por curiosidade, o pessoal aqui do Esculachou quer saber, você levava, né, pra fazer todo o seu carinho, né, com seus amigos? Uma hora e meia. Nossa, mas só uma hora e meia, cara. Você não acha pouco tempo, não? Quando é um período. Ah, sim, lógico. Até porque o período geralmente são 3 horas. Mas e quando você pega a diária e tal, aí já aumenta o negócio, né? São 2 horas de manhã e 2 horas à tarde também. Então... Nossa, mas você não cansa? E aí de noite, pelo menos aí você dá uma trégua, né, pro seu amigo descansar e tal, ou você faz o quê? Fica mais à vontade, né, você acaba jogando um baralho, você acaba vendo um filme. Nossa, muito romântico da sua parte, meu querido Gueymar. Deixa eu perguntar pra você, não pude deixar de reparar, que você tá com uma marquinha, né, no seu pescoço, provavelmente seu namorado deixou. Deixa uma dica aqui pro pessoal do Esculachou, quando o namorado, né, não sei se tem... Né, tantas pessoas assim que tem esse costume, vamos dizer que excêntrico de você, não é? quando as pessoas querem marcar, né, deixar a marquinha no pescoço tal, e você não quer tal, qual que é a dica que você deixa pra galera? Movimenta bem, mexe pros dois lados, cansa o seu adversário, não fica parado, não fica na posição de conforto, senão fica muito simples pra ele te marcar. Tá certo, meu querido Guimarães, eu não quero nem descobrir o que é a tal zona de conforto, mas, senhoras e senhores, aí estão as grandes entrevistas do Escola Show, falando de esporte, falando de Guimarães, aqui no Escola Show.